Controle 120, decimal 80. Qual é o pedido? 02, acionamento de táxi para a torre, 118-62. Ponha. Solo 6200, Canela. 6200, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3. Thank you, thanks a lot. Juliette, o meu na bata. Meu B02, sobrevoa a parte do sul paralelo novamente. Suburbio, então pro norte. Tá livre, decolando ao nosso 7 com pro norte, coordenando com controle, controle 1208, acena 0195, Max Juliette Romeu. Amador approach, good afternoon, WebJet 6740, descending by level 150. WebJet 6740, grass turn-on, stop ident, descending to flight level 050, Mare arrival. Web 6740, descending 150, Mare arrival. Thank you. Eu chamo controle 120, decimal 8. 208, 777. Juliette Romeu, livre acionar, chame pronto táxi. Controle Salvador 1777, boa tarde, bom dia ainda. Passando 1600 para 340. 1777. Contato radar, disponível 340, saída da EL. Subida da EL, sobe para 340, quando possível, probe deve. Autorizo da EL, 1777. Perfeito. Quando da EL, então, está presente, bom, 777, muito obrigado. Esquerda, lock chip 5220. 5220, clear to land, 110, wind 160 degrees, 08 knots. Roger, clear, Len. Está o 050, é 6740. A porta é de pronto. É a da El Leda. 5220 on the ground at 57, turn a right and contact ground 121, this 190. 219, 5220. Juliette Romeu, autorizado táxi, até a intenção Lula 7, reporte para ingresso. 220, approve a taxi, Alpha Kilo Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, 5220. Fine, good afternoon. It's Houston, 125.45, Panaval 126.85. Have a nice job, go 1260. Alfa, Papai Juliette, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 1970 graus, 09 nós. Ike Juliette, Romeu, fora do solo 58, chama controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 0, grato, seu regresso. Bom dia, o papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 para a Norte, nessa escuta. Mike Juliette Romeu, boa tarde, escuta permanente, qual o local para sobrevoo? Subúrbio, senhor, autorizado por onde Águas Claras, é presente? Autorizado. É presente, autorizado por onde Águas Claras, Romeu? Mike Eco Bravo, autorizado táxi, até a intenção da 17, reporte para ingresso. Papai Juliette, da Corda 59, chama controle, 120, decimal 8. 1208, grau, senhorita, seu regresso. Olá, Salvador, bom dia, Papai Romeu, Alfa, Papai Juliette. Alfa, Papai Juliette, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 280, cumpra as instruções da saída da árvore. Autorizado 280, vai cumprir as restrições da árvore. Voo 1777, dentro do Recife agora, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, boa tarde, bom voo. 25, 1, 33, 25, uma boa tarde, obrigado, bom trabalho. Chama, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa tarde, bom voo, Lima, Kilo Zulu. Temperatura 27, hoje o altímetro no 020. Mike Eco Bravo, ele mantém cabeceira no 7, reportando pronto. Objeto 6740, descend now until 2000 feet QNH 1020. Descend 2000 feet 1020, Objeto 6740. Mike Eco Bravo, autorizada a decolagem, pista 197. O vento 120 graus, 072. Clear, final ILS approach to runway 10, report on localizer cost. Okay, we'll call, establish our localizer, runway 10, webjet 6740. Controle Salvador, Papa Tango Mike Eco Bravo, decolou. Mike Eco Bravo, boa tarde, contato radar sobre nível 1100, proa de coral. Direto 100 na proa de coral, Mike Eco Bravo. Salvador, Webjet 5728, quanto está no ar, quanto está no ar? Autorizado, chama ataque, 5728. 5728, quanto está no ar? Milton, Mike, Quebec, boa tarde, 1000 pés, Cairo? Autorizado Cairo, 1000 pés, decolagem 17, curva direita, corredor axé, controle 120, décima 8 e aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Localizer, Webjet 6740. Web 6740, call now, Salvador Tower, 118, decima 6, good day, sir. In Alpha 1186, thank you, Webjet 6740. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia. Boa tarde, sir. Estamos em 2:30, tem que dar informação, Quebec. Comandante, vou considerar bom dia porque eu não almocei ainda. Eu tenho uma identificação desse nível 050 vigilância, chegada à maré. 050 maré, beleza, bom almoço. Igualmente. 4-0, establish on localizer. 5-7-4-0, good afternoon. QNH 1020, report to landing gear, bad luck. We'll call Webjet 6740. Siga, Vitor Mike Quebec. Livre essa marcha, me pronto táxi, Vitor Mike Quebec. Whisky Tango Uniforme, boa tarde, acione identificação, mantenha 200, vigilância, serviço de chegada bom, reporte descida. 6-7-4-0, 740, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10 at 6740. Até na Fortaleza. 728 via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal meia, o ajuste no 020, tem um bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 18 meia, o 728. Dois, 13 confirmando, confirma o horário do plano. 1509, é o Sente, aguarde só um minuto, 6312. Heavy 6740 on the ground at 090. Turn the right and contact the ground 121 this 190. Bye. That's 6740. We'll call 1219 and thank you. Salvador ground, good afternoon, FJET 6740. Tem as condições visuais, 1510 na proa de, da rotatória, repórter está no carro. Salvador, boa tarde. Zero 03, copiado, graças. Né 6213 na escuta. Confirmando o plano pro Galeão repetitivo. Gente, que não recebi aqui, só recebi o 6254 para Santos Dumont. Vou chegar com a falha, só um minuto. Turno 30 graus, 07 nós. Salvador Ilhéus, 160 já aprovado, só um minutinho pra cota. A subida vai ser a Dael Leda, após Leda, direto Ilhéus. Dael Leda, Leda Ilhéus, tá? O Vitor em Quebec autorizado o táxi até o ponto de espera do meu site, reporte para ingresso. 5728, decolados 12, sob controle 120, décimo 8. Controle 208, 5728, bom dia. Controle Salvador, uma boa, Webjet 5728, decolou, passa 1800. 5728, boa tarde, contato radar com a Nica 350, saída PUCA. Confirme, 5728? 350, PUCA. 350, saída PUCA, 5728. 742, tá? Estimativo, se for antecipar o voo aí, solicita uma CHG junto à sala S. Barulhos, o 340, número 2 para cópia, só um minuto. Ah, 3216, prossiga para o controle. Bravo. O 3216, sua transmissão está entrecortada. O senhor está autorizado até 2 mil pés. O ajuste no 020, reporte estabilizado no curso do localizador. O Vitor Mike Beck, autorizado a decolagem na pista 17, o vento 150 graus, 092. Salvador, 5240, boa tarde, acende a identificação, quando pronto, livre descida nível 050, na proa de Itap, chegada à maré. Ideal de mundo, direto de Itap, 5240, mais um. Voa direto TAP, reporta iniciando descida 5240. Azul 4463, cópia. 240, agora nível de descida. Autorizado a descida ao nível 050. Autorizado a chegada amarelo drift 5240. 3895, cópia. Trolle 1920, decimal 8. 1908, Vitor Mike, Beck. Bota Bridge, Tub Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Trive, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto Bridge, a frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5132. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, segundo abraço. Siga, tamo de Bravo. Cantinho de abraço, 7 milhas visual com o aeródromo para pouso no 43, pressão de favor. Gente, está presente, autorizado ingresso na perna do vento. Reporte no através da torre. Através norte da torre, reportará a cidade de Bravo. Escópia. Você reporta fora da barra, Vitor Michael. Objeto 5728, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, boa tarde, bom voo. 2545, 2085, objeto 5720, bom dia. Primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo Cogbu, após direto Petrolina. A frequência do controle 1208 aciona 5135, trip 5490. Mondo Fox, Papai Zé Colombo. 3529-208-5487. Zero, chega da base, obrigado. Zulu 4463, copy. Whisky também uniforme? É o Whisky só uniforme, senhor. Você tem sinal de pouso, é pistola no 0 ou no 7? 1 no 7. O senhor aceita vetores para final visual da 1 no 7? Acima, tiro, senhor. Gente, então convertindo agora até a proa 190. Esquerda, proa 190. Mais 5 minutos nessa proa. Eu faço um novo ajuste na sua, no seu rumo para o senhor pegar a capteira visual com a capteira no 7, ok? Ciente, da esquerda está falando agora 190. O Whisky Tango informa, vai dando as instruções. É do Pátio 3. Está presente, Pátio 3, Sérgio Bravo. Descendo para 3 mil pés, ajustado 20, restrições. Whisky-Tango uniforme, desça 2 mil pés, ajuste 1020. Para 2 mil pés, 1020, Whisky-Tango uniforme. Down 08 nós, evitando sobrevoo de aeronaves, também agora. Deixando M2 no 3. Prossiga. Gente, vou ficar em contato com a sala S aqui para checar a situação do plano. Muito obrigado. Salvador, eu faço o caso aqui, porque eu sou, estava na reunião, na equipe, eu vou pedir uma autorização. Afirmo, da pronto cópia? Também. Nossa senhora, quantas vezes a senhora recebeu? Está com dificuldade? Confirme como recebe. Direita, realiza o perfil da subida da El Leda após Leda direto Ilhéus. O controle 1208 aciona 5130. Obrigado, 1-0 para Ilhéus, decola da 1-0, fica à direita, sai da base da El após Leda e depois Ilhéus. 2-0-5-8-70-1-3-0. Protejamento correto, chama pronto, pushback, sinamento, portão 01, 4463. Autorizado, chama táxi, azul 4463. Autorizado, após reportar ao táxi 4473. O Oxen M2 no 3, na escuta. Vitor Mike, Quebec.